Lima com controle. O 1964, tráfego avistado, autorizado com 5,0, vento 160, grau 089, dirigir ao time 1004. 1094, livre com 1064. 4 posterior vai até o ponto de era, viu? Polícia Salvador, boa tarde, voo 1164, informação Lima. Boa tarde, voo 1164, acionando a identificação dessa via. Chegada Mari para 2003, do Senegal, no 014. 1014, ajuste, desce via chegada Mari. Autoridade da presença projetada? Afirma, voo 1164. Autorizado, instância, após desce voo 1164. Delta 41, autorizado final e ele é satisfeito. Estão na zero, reporte estabilizado no, localizador. Informa helicóptero, Robson 44, mantendo 500 pés de próxima duna. Azul 41, no meio. Ciente, azul 41, no meio, autorizado ele é satisfeito, da pista no zero. Estou recebendo 9514, ajuste com 9530. 2230, chame o centro Recife, 126, decimal 0. Alterne 128, decimal 8. Recife 260, 1288, 2230, obrigado. Livre 67, controle Salvador, está em contato radar 42 milhas sul, Salvador. Livre sobre o voo na região sul de Salvador, reporte quando de retorno, Oriente 2007. Azul 4 no meio, estabilizar o localizador. Azul 4 no meio, chame a torre Salvador 1-8, decimal 9-5. Torre Salvador em 1895, azul 4 no meio, obrigado, até mais. Até. Country 805, contact Recife Country 133, decimal 25, Sanita 125, decimal 1. Azul 4-1-1-6, continua a aproximação, aguarde autorização de volta. Continuando a aproximação, azul 4-1-6. Gol 1964, sala 1-0, sala 2-1-1. 6-1-1, bom, 9-4. Backup 1-2-5-1, 3-4. 1-1-1-4, autorizado final, ILS, X-ray, pistão 0, reporte estabilizado no localizador. E autorizado o final X-ray da pista 10, formando estabilizado, gol 1-1-64. 64, pisando na 6, escuta. Gol 9-64, Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, portão 1-0, 9-64. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-4-0, grau 1-0, né? Livre pouso, pista 1-0, azul 4-1 no meio. Panamá 315, boa tarde, informação Lima, guarde cota, prepare da Ilha da Mótica. Gente, informação Lima no 03, preparando da Ilha da Mótica. 356, posso passar o azul Embraer da Azul ali e mantém cabeceira no zero? Faz o azul ali e mantém que está no zero, agora no 256. Negativo no momento, Lima Vitor Delta. Aguarde. Ainda negativo, Lima Vitor Delta. Primeira direita e solo em 21, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, voo no 825, quente da pista, passou 220, descendo 160, tá bom. 85, acione identificação. Desça via chegada a Banff para 2010, o que negar no 014. Lima, parte 3. Ok, obrigado, Azul 4 no 3. Azul 274 no 3, puxa acionar. Aguarde, Azul 274 no 4. No 4. 0009 na. Decolagem, 1, 2, 3. Autorizado Guarulhos, via rota do plano nível 360. Decolagem PC 0, curva direita, saída da Eula e da Motiva. Transponder 5015, controle 1-0-8. Ocean Air 6315, aprovado Guarulhos 360, rota do plano de voo, decolada 1-0, curva direita, saída da Eula e da Motiva. Transponder 5015, controle 1-0-8. Cotejamento correto, acionamento 3-1-5, chame pronto, feedback, acionamento portão 3. Chamar a pronto 63. Confirmando o destino, SR Delta Lima Eco, nível 1-0-0. Gente, já acionado, pronto, tá? Papatango Eco, meu Charlie, autorizado acionamento, pode prontar. Oi, Salvador, Papatango, Romeu, Golf Victor, na prova rotatória, está vindo algum campo. Papatango, Romeu, Golf Victor, reporte final para o Toma 7, o altímetro 1-0 na casa. Reportar final no 7, Romeu, Golf Victor. Voo 1-2-5-6, decolou 1-6, controle Salvador, 1-2-0-8. 2-0-8, boa. Lima, espera a posição coral. Vou para o Edmário para interceptar a chegada na Mário. Quem é lá no 014, desça para o nível 050. Descendo para o 050, voa do Mário, 6326. Salvador, boa tarde, 1256, passa 2-0, na Fuca. 1256, boa tarde, contato radar, suba via saída Fuca para o nível 370. 370 via Fuca, com o 2-1256. É com meu chat, prossiga. Livre táxi, reporte na Taxi Romeu, ajuste ao time 0-0-4, tá batendo, é com meu chat. Negativo. Meu negativo, transponde. Papatango, Romeu Golfo Victor, tráfego avistado, baixou e travando? Afirmativo. Papatango, Romeu Golfo Victor, pistola 7, o vento 150 graus, 099. Eu repouso na 7, Romeu Golfo Victor. Estabilizado em LF, gol 964. O 964 chama para o Salvador 198, decimal 95. Oi, 198, boa tarde, com o número 64. E Salvador, boa tarde, com o número 64. Bom, 164, boa tarde, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso de centímetro no 04. Aguardando a autorização de pouso no 04, voo 164. Papatango, o meu Victor Solo 18, confirmando o 45. Parabéns. A Maeté é quente, ao liberar na Papá, frequenta a linha estacionar, o meu Victor. Ali em Salvador, o olhinho preso bem certo para o retorno, da ciência da linha. Voo 1164, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 150 graus, 099. Livre pouso, pista 10, gol 1164. Já 63, 2000, autorizado para a nível 060. Já 0060, 6320. Arcaxo Azul 2714, 52 a bordo, 52, com 5 horas de vista, nosso alternado vai ser Goiânia. Azul 2714, táxi aprovado, campo de cidade da pista 0, via táxi 3, pátio 1 e táxi Índia. No ponto de zero, chame todo, e o 98 decimal 95, ajuste de altímetro no 014, bom voo. 014, pátio 3, pátio 1, no Índia, lá vai ser a torre de 29. Muitíssimo obrigado, um ótimo serviço, bom prazo. Autorizado Galeão, via T9867 até Moço, nível 360. Decolagem pista 10, curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Transpondo 5026, controle Salvador 120, décimo 8. 60, P9867, Moço, decola da El, Leda e Rumi, 502108, 3193. 3193, correto, chama o fechado pelo menos. Tamara. Papatango, Eco Romeu Charlie, atenta a esteira de turbulência do Boeing da Gol, pousando de coma 0. Vamos até falar de pistola 7, o vento no 30 graus, 1164, solo 21, libera primeiro direito, chama o Salvador 1211. Libera direito, solo 211, gol 1164. Papatango, Eco, Romeu Tiali, decolando 20, controle Salvador 120, decimal 8. 256. 2545, 2005, obrigado, boa tarde. Michelle, boa tarde. Contato radar, suba na saída da árvore, restrito 3 mil pés conforme a carta. Conforme a carta, 7-1-4, obrigado. Para Cóquer, obrigado. Pista 1-0, curva esquerda, praia 2-0-0, limite localizado. É, esquerda 2-0-0, limite é o Loki, gol com a 8-2-3. Papa Romeu, senhor do Eco. Senhor do Eco, Papa Romeu, senhor do Eco. Senhor do Eco, é o controle. Paulo, toque para o ponto de aracão, senhor do Eco. Senhor do Eco, boa tarde, gol no 9-6. Senhor do Eco, afirmativo, suba para 2 mil pés. 2 mil pés, o ponto de aracão, senhor do Eco. 1966, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível 070, canal no 014. Via chegada a Mari para o 070 com 1-14. Para prosseguir a descida, 6326. Canal 3-2, desça para 4 mil pés, liberada a restrição da, carta, canal no 014. 4 mil liberados a restrição em TAP 6326-1014. 5035. Planejamento correto, chame pronto, estiver de acionamento, sessão 8. Rua 274, decolando 23, com transformador no 20, próxima 8. 208, obrigado e um ótimo serviço. Até a próxima. Controle, boa tarde. O Azul 2714 na sua escuta. Boa tarde, Azul 2714, está em contato com o radar, suba para o nível 160 via saída Momo Cujano. Suba para o nível 160, liberado, a restrição da carga. Liberado da restrição da carta, muitíssimo obrigado, o 2714. Controle Salvador, papapá, mais curativo meu. Uma 3-2-6, operação para sequenciamento, manter presente para o limite ao localizador. Limitado pelo LOC, se reduzir para mínima em limpa, ajuda a manter a estado. Eu reduzi para 2-2-0-9, porém não tem o retorno ainda, o Oxané 6-3-2-6. Ok, vai ser mínima limpa, mantendo a proa, limitada pelo LOC. Chamei meu 3-2-6, autorizado descida para 2.000 pés. 2.000. Marco Juliette Romeu, confirma a região de sobrevoo. Vai sobrevoar a posição Duna, a 500 pés, o Marco Juliette Romeu, alocado 0-1-1-5. Gente livre, Marco Juliette Romeu, reporte para regressa, mandou a sede setor. Linha 7 desça para 4 mil pés, TNH no 014. Só 4 mil no 014, o linha 2, linha 7. Atingiu 4 mil, 6326. Linha 3-2-6 desça para 2 mil pés. 2 mil. Autorizado o procedimento, gol no 885. Pode ainda a última pro, gol no 885. Um 85 com a esquerda, pelo 130, autorizado sinal e LSXO e pistão na zero. 130, autorizado e LSXO e 185. Chegador limite do localizador, 6326, pode aceitar? Negativo, Oxalima 3-2-6, corre direita, prova 070. Autorizado sinal, ILSXO e pistão no zero, reposta estabilizado no localizador. Direita 070, vai retirar no localizador, 6326. 267, mantendo a 4 mil pés, ajustado aqui negócio no 014, informo que há um tráfego à sua direita agora nas horas, rumo oeste, está meia dúzia de milhas, mantendo 3 mil pés do tipo Sêneca. Romeu Charlie, confirmando, mantém 3 mil pés. Romeu Charlie, mantenha 3 mil pés, ajuste PNH no 014, é Romeu Charlie, forma tráfego 12 horas, meia dúzia milhas. Curvando à direita agora com rumo nordeste, mantendo 4 mil pés, o tipo Papá 3, Alfa Mike. Eu chego sem posição 3.8, decimal 95. 304, ação de educação, dissolvia chegada a Mário para nível 080, QNH 1904. Dia, até o 080, chegada a Mário, 104. Controle, é o azul 2714. Autorizado, meio 14 no azul, chegou 1885. Está proa, muitíssimo obrigado, 2714. Chamando a 326, chama a torre Salvador 118, decimal 95. 1895, já daqui a pouco. Tá. Afirmativo, limpo 67, o tráfego sendo ultrapassado à sua direita, deixa para 2010, autorizado final e aliança X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autoridade do Rio, autoridade do localizador. Senhora, confirma a prioridade do destino? Rádio Azul, Rádio Azul, caso falha de comunicações, quando a 30 milhas de Salvador, autorizar a continuar a subida para o nível 100. Quando a nossa subida está presente, na ponta de cima, 1 a 30 milhas, nossa nova para 5 mil pés, ajuste o PNH no 014. Para 5 mil, 1014, 1 a 966. Tanto Mike e Juliette Romeu atento a várias aeronaves, em aproximação para Salvador. Não mais do que 800 pés MSL, mantendo 500 AGL, o Mike e Juliette Romeu sem interferir. Autorizado pouso, piscina 0, vento 140 graus, 099. Tive pouso na 1 a 0, 6326. Echo. Afirmativo, Gol 9-6, recebi a chegada para 2.000 pés, General no 04, autorizar sinal elétrico, X-Ray, pistão na zero, radar estabilizado no localizador. Afirmativo, descendo para 2.000, X-Ray, 1-0, reportada estabilizada, Gol 9-6. Boa noite, Charlie, suba para o nível 1-0-0. Apresar, sistema, para o sistema, Aquilo Bravo, informação mais um minuto e quatro. Pessoal, chama para o instalador 1-8 decimal 95. Decimal 5. Confirma a aeronave sem contato com o Recife? É o voo 097, mantendo 3-0. Teste, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste o altímetro na 04. Autorizado pouso, aguardando autorização de pouso, autorizado pouso. Aguarde autorização de pouso, Olympus 67. Guardando 7. 4-7-4-3-9-3. 4.000 pés, o CNH 0-4. Está no set, desça via, chegada bomba para 4.000 pés, que é negar no 014. Via, chegada bomba, como 014, 4.000. Só tomo livre que não vou conseguir passar na goinha, já está abaixo dos 200, tá? Gente, está liberado, gol no 097. Obrigado. Agora 6142.8, puxa pra lá. 1-4-2, aguarde. Solo 3-4, liberando solo 2-1. 2-1-1. Salvador, Sena 63, 1-5, portão 03, para o Sena 63-1-5, aguarde, pushback Sena 63. Guardão, 3. Solo, Sena 63-2-6, na alfa. Sena 63-2-6, Alfa Gimenez da Juliette. Alfa Gimenez. 10-06, 3-1-9-3. O voo 3-1-9-3, observando o táxi da Gondra São Gate 4, segue após até o ponto de espera da 1-0, via parte 1 e táxi Índia, ponto de espera 2-1-9-8, décimo 9-5, que nega 1-0-9-4. Pega o voo Índia. Ponte espera da 1-0-18-3-1-3. Seguiu chegada Mari para 2.000 pés, o Canadá 1-0-1-4. É para 2.000 pés, 1-0-1-4, pode voar Duna? O Duna, 3-5-6-0. Boa Duna, muito obrigada, 3-5-6-0. Manda no setor de Duna, para sobrevoar em plataforma 10 mais, 7-0. Mike Juliette Romeu sobrevoa em plataforma, esteja atento ao helicóptero sobrevoando uma região um pouco mais ao norte, próxima à ilha de Maré, o Robson 44, o Mike Juliette Romeu. Tá ciente, fica na frente, informação do visual, Mike. Recepto o localizador, voo na 966. Voo na 966, chame a torre Salvador 1-8, decimal 95. Oi, Salvador, 128, obrigado. Mike, por isso que é Brasília, 3-6-0. Aguarde cota, prepare a árvore elefa, Mike, confere. Nada, Lopes. Quanto dá, Juliette, 6-3-2-6? Juliette, remonta 1-4. Juliette, remonta 4. Ponto de espera, pronto. 3-1-9-3, mas é ponto de espera, pra tu não zero. Torre, gol 1-9-6-6, está no ILS, baixado, travado. Gol 1-9-6-6, tráfego avistado, autorizado por pistola 0, vento 1-3-0 graus, 0-7 knots. Vento, gol 1-9-6-6, Tudo mantém nível 105, é com Romeu Charlie. Autorizado Brasília, GPS Luna 7, nível 360. Decolagem pista 0, curva direita, saída árvore, Alefa. Transponder 5041, controle Salvador, 120.18. Sempre aprovado Brasília, nível 360, espaço Luna 7, decolagem 0, curva direita, saída porta, Alefa. 041, controle Alefa, 120.18. Oi, Ocean Air 6329. Correto, chave para o chiveque acionamento. Mais de gente, Romeu, atenta ao mesmo. Controle o azul 274, passou matar. Gente, aguarde ainda para chamar o centro, azul 27 no 4. Azul escutado. A Lima tem cabeceira 90, tá 3193. A Lima tem 3193. Polícia na delta para cruzamento. Polícia autorizado cruzamento de imediato. Voo 1966, solo 140, libere primeira direita, chama o solo Salvador em 121, décima 1. Sempre esperando a primeira direita, 121. Direita de Índia, passando que espera da 1-0, ondulação de 1-1-8-9-5, negando 0 no 4. 0 no 4, e a Índia, ponto espera 2-1-1-8-9-5, hoje, né? É feito. Repetição 9-5, Serra Sul-Eco. 9-5. 3-1-4, chame a torre Salvador, 1-1-8, decimal 9-5. 18-95, até decorar, obrigado. Recolagem autorizada na 3193. Papa Romeu Sierra do Eco, prossiga. 2 minutos para pouso, final em Imara. Consegui para pouso na Imara? Confirme. Afirmo, só pouso, final em Imara. Sim, reporte solo controlado em Imara, o vento Salvador 140 graus, 109, ajuste altímetro 104. Papa Romeu Sierra do Eco. Controlado, Papa Romeu Sierra do Eco. 0-7-1, Unitaxi Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, QNH-1-0-9-4. Torre 2-7-1-4, chama o centro Recife, 1-2-6-0, alterne 1-2-8-8. 2-6-0-2-8-8, azul 2-7-1-4. Muitíssimo obrigado e uma ótima semana, um ótimo serviço. Somente, bom voo. Obrigado. R3560 autorizado, final ILS X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado no localizador. Autoridade estabilizado, só 3560. Plano 097 autorizado, descida para 2000 pés. 2000 pés, zona 097. 3193, decolou 42, controle Salvador, 120.8. Agora. Salvador, boa tarde, 3193, já está cruzando em 500 na Dael. 3193, contato radar, suba via saída da para nível 360. Sobe via para 360, tá? 3193. Caso Eco, 43, frequência livre. Quanto da Juliette, 1996? Juliette, portão 03, 1966. Juliette, portão 03, 1966. Aeroa, Betan 3193. Luda, Betan 3193. Confirma? Pode confirmar, 3193. Prod Luda, Betan 3193. Prod Leda, 3193. Caso o serviço ADA terminado, para serviço de informação de voo e alerta, chama centro Recife em 126.0, alterne 128.8. Informação Mike confere. Autorizado Ilian, via rota do plano de voo, nível 240, Maniac. Decolagem pista 10, curva direita, saída da EL, transição coral. Transponder 5072, controle Salvador 120.8. Ilian 240, via rota do plano, decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, transição coral. 5072, responder controle 208. Correto, chame pushback acionamento com 2009. Chamar apoio de acionamento 2009. Rota, são mais 10 milhas. Rota, 3154, mantenha a posição. Aguardando a liberação do gate 05, a aeronave já solicitou o pushback para analisar. Passando a posição, aguardando 05. Controle Salvador, a Xerém 3105, rota de passo a 1300, da EOL e da MOC. Saída da EOL para nível 360. Via da EL para 360, 63. Charlie Alfa, São Marco Mike, confirmando o destino Sierra Lima Sierra. 0, vento no 400, 089. Luciano, o 4-2. Localizador, o seu 3560. 3560, chama a torre de Salvador em 198, decimal 95. Sim, com 3560, boa? É. 160, inicial. Decolagem pista no 7, curva esquerda, da saída Momo. Após segue DCT conforme rota. Transponder 5051, controle Salvador, 120218. Logo no 097. Cifra no 33, decimal 25, aperte 125, decimal 1. 3325, 1. 1-0. 3560, tráfego avistado, autorizado pulso, pista no 0, vento no 40 graus, 089. Ajuste altímetro no 0, no 4. Pouso autorizado, pista no 0, no 0, 1-4, ajustado, tá 3560. Gêmeo 142, decola 4, laço, controle Salvador, no 20, decimal 8. 08, liberal, autorizado, Juliette 05. Pode audiência, Juliette para o 05, na 3154. Paris, que já avisou com o Ferrenc e com a Índia, mais que ele comeu. Tá bom, colocar de pouso. Ponte, frequência livre, Mike Juliette Romeo. Salvador, hoje chamei 142, decolou na sessão. Chamei 142, tá contato rodado sobre a via, saída é pouca pelo nível 350. 4065, informação Mike, o PAC número 3, da Campina 3. 4065, informação Mike, mais um minuto, copio. Seu Chaner, 6321, temos uma 36 a bordo. Chaner 321, o táxi está aprovado até o ponto de espera da pista 0, via parte 11, táxi da Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, que é legal no 014. Estado no 014, ponto de espera da 10, 218, pegaram o motorista. Informação para 3560. Charlie, papá, confirma. Alfa, comandante, está 3560, livrou. Está 3560, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, está 3560. Boa tarde, o chame é 314, acione a identificação, desceu de chegada a Mari para 2000 pés, CNH 10014. Chegada a Mari, para 2010, dia. Puxa, né, mas 3 no 4. zero quatro. Campinas, via Lisboa 0, primeira da via, sem conformidade. Nível 340. Colagem vista no 0, curva à direita, saída da Euler da Mótiva. Transponder 5055, controle Salvador 120 do sinal 8. Campinas, autorizado, nível 340, rota pela autorização do 10, aerovia inicial, após a conforme plano de voo. Decolador, escura direita, da Euler da Mótiva, saída. 055, transponder 20.8, o controle, 400. Correto, chame para explicação no ar. Whisky, Charlie, Papai, nesse botão. Irmã Mirim, 6085, prossegue via Charlie. Serra Novembro, Índia Charlie, via rota do plano de voo, nível 085. Decolagem pista no 7, curva direita, via corredor Axé, restrito inicialmente 1.000 metros, na liberação do controle. Acione no transponder 5036, controle Salvador, era 120.8. Todos aguarda. Charlie Papá, cotejamento correto, chame a torre 118 desse manual 5 para o seu mês, táxi, que ele vai no 094, bom gol. Charlie Papá. Papá, o meu isso, Charlie Papá, prossiga. Agora vai ter que ter que parar acionamento do táxi. Impressionamento, você pode quando pronto para o táxi, o isso, Charlie Papá. Eu vou dar, papá. Juliette para o 08, para 3560. Paulo 2009, aguarde para o estacionamento. Aguardando. No 40 graus, 099. Paciente, livre pouso, 097. Autorizado Barreiras, via UISC 42, segue conforme rota, nível 160. Decolagem pista no zero, curva à esquerda, desvio de saída Momo, transição do ataque. Transponder 51, 11, controle Salvador 120, décima 8. Via UISC 42? Afirma, após o ataque, voo 42, Lapa, DCT Barreiras, conforme. Autorizar a barreira no dia 42060, a livre escola da Anuzel, com provisão, pessoal da Roma, o WhatsApp, o Fábio Lato. 5111, transponder 1208. Cotejamento correto, passarelo 2233, chame o pushback acionamento, confirme sua posição. São 12. Yankee Fox, boa tarde. Formação Mike ainda, aguarde cópia. Paulo, boa tarde. No 097 livrou, Yankee Fox, trote. No 097, boa tarde. Está aprovado o real, chamante da Juliette. Fala, Juliette, no 097. Nisso em Yankee Uniforme, confirme o parte da pista que decola. 150 graus, 079. A viatura fora da pista, é o Leda Motiva. Transpondo 5054, comprando pesador 1-2028. Tules autorizado, esse que é quem fala. Meu, já tô com informação de pesar? Ok, confirma o CAB com a torre, chame a mesma para acionamento em 118 decimal 95, sem negar no 0-4. Salve, Salvador, gol 1-6-5-9, está no 10 com a informação Mike, autorização Rio de Janeiro, Galeão, boa tarde. Boa tarde, 1-6-5-9, informação novembro acaba de ser atualizada. Ah, prepare a saída da Ana de Irume, aguardando qualquer. Da Ana de Irume, aguardando. Já está completamente pronto para o estacionamento. Sim, te aguarde. Leite, meu número 2 para a Costa, formação novembro. Aguarde. Paulo, gol 2009 para o Bosque, zona 3-0 a bordo. 2 horas e 50, Aracaju. 4-4-1-6-2. Mantenha a de Mari para interceptar a chegada da Mari. Sem negar, 1-4, reporte no ponto da descida. Vamos ver uma parte importante no ponto. 4-2-2-0-9. Estou azul 4-0-6-5, posição 0-4-1-0. Autorização para o táxi. Autorização para o táxi, azul 4-0-6-5. Sou Juliette, 097. Sou 97, mantenha a posição. Mantenha 097. 3-2-1. 097, a Fazer da Companhia segue via Juliette, portão 9. Fazer Companhia segue Juliette 9 no 097. 04 autorizado, final ILS Sexway, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado na ILS Sexway, dono 0, portão estabilizado, soneta 3-4. Pronto para 4? Não pegou, não. 659. Autorizado Galeão, nível 360, via P November 857, saída da El Ledeirume. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5077, cotejo. Pegou 4462? 4462, via chegada, destra 2000, 10014, autorizado ele. É possível aqui entrar na vez só de Valença, de Vó? É possível o azul 4 do 462 para a direita, aproximadamente para a 360? Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 140 graus, 089. Alinha e decola pista 10, 220, 09. Qual é o seu pátio? Poderia agora levar com o 6321? Qual a posição? Elefa, uma frente. Elefa, está autorizado. Obrigado, Elefa. Nível 085, correto disponível. Decola da 17, curva direita. Aciona 5531, chama o controle 120, decimal 8, coteja. É o fundo aqui, ó. É o Jack. É o seguinte, informa o nível inicial, então aqui para nós chega só a parte, o nível da parte visual, é defeito do cadastro. Pode informar o nível instrumento pretendido? Gente, 080, saída coral, curva direita, o resto permanece igual ao cotejo. Autorizado Ilhéus, nível 080, saída coral, via curva 677, decola da 17, curva direita. Controle 120 decimal 8, aciona 5531, no coteja. Protegimento correto, informa a POB. 5 a bordo. 5 a bordo, altímetro 10 no 4, para acionamento, chame torre 198, decimal 95, bom voo. Para o táxi azul 4065, 121, Ribeirão 422, outra vez. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, autorizado a acionar. Reporte pronto para o táxi. Voo 2009, decolado aos 03, chame controle Salvador, 120, decimal 8, boa viagem. 208, boa tarde. Aracaju 230. Alfa Juliette Romeu, táxi autorizado, reporte na Oscar. Ok. Tem a via chegada a MAN, descida autorizada até o 50. Yaman, então 50, o direção do... Controle, gol 2009, decolou na Dael, cruzando 2100 pés. 009, sobe 240, via saída da Dael Vilas. Solicito final 200, no 2009, quando possível, pro de Léo, senhor. Mantenha via saída, sobe 200. Via saída 200. Ajuste 1014, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 089. Positivo, livre, pouso 90, chanema 3 no 4. A Juliette abriu da ponte, ponto 0 da 107. Autorizado lá na praia de TAP e prosseguir descida. Desce até 50, pós de TAP 2000 pés, livre aliança 1014. Quente, com 1014 ajustado, desce para 5000, após de TAP desce para 2000. Papá.